Beleza pura, começando mais um programa pra você, Comando da Tarde com Paulinho Silva. Beleza, estamos aqui hoje recebendo no nosso programa a rapaziada conosco aqui do Estratagema de Deus, né? Bom, e sem demora, rapaziada tem que pegar o jato, tem que decolar, e nós não vamos prender eles aí muito tempo não, né? Está aqui de frente comigo o nosso amigo Diego Estrategista. Quero saber o que você tem para falar para a rapaziada que está encarcerado, atrás das grades, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, mas tem passado grandes lutas lá dentro. Qual é a palavra que você tem que falar para essa rapaziada? É, Paulinho, bem-aventurados que são perseguidos, caluniados e atribulados por dar o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses, de maneira alguma, de forma alguma, Paulinho, perderão o galardão. A mensagem que eu deixo para os guerreiros é essa: que as tribulações, as calúnias, perseguições não podem ser comparadas com a glória que há de se manifestar no futuro. Futuro. Futuro. Futuro. Futuro. Futuro.